too soon. MeuCDs.com. Isso não é uma disputa e eu não quero te provocar. Descobri faz um ano que tô esperando pra dizer que hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora, hoje vai ficar. No momento da vida feliz e achando que ganhou, não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ela vai atrás, mas com outra intenção. Sem casa, sem rumo e você é a única opção. Mas será que agora ele aguenta vagar sozinho? E sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Se não lembro que não vale lá, só te entregar. Alô, galera de Macaíba aí presente. Essa competição por amor já viu me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traído. Me faça esse favor. GG. Assuma as consequências dessa traição. Meu papel GG no paredão. E aí vai ser a ele que vai. Você não vai mudar. Calçada das quintas, grupo de WhatsApp. Esse é estourado. Calçada da fama. MeuCDs.com. Seu prêmio que não vale nada, só te entregando. Pus a bala lá fora e ela ainda saiu toda. Essa condição dá na sua mão, você agora vai gritar. E um traído, me passa esse favor. Yeah. Eu quero ver você morar no papel. Tô te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Yeah, yeah, yeah. Agora ele vai fazer. E o tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ele que vai enganar. Yeah, yeah. Agora ele vai fazer meu papel. Daqui o tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ele que vai enganar. Você não vai mudar.